para a sua vida, eu quero que você também partilhe isso conosco. Então daqui a pouquinho vou passar o nosso número do WhatsApp, partilha comigo. Como que está sendo esse texto do Amor Poderoso para você todos os domingos? Você já conhecia, não conhecia? Tem rezado além do domingo com a gente também? Então daqui a pouquinho já passo o nosso número do WhatsApp. E eu sou Newton Júnior, se você ainda não me conhece, estou aqui na Rádio Canção Nova em Paulínia, para toda a rede Canção Nova de rádio, nesta alegria de ser do Amor Poderoso e fazer parte desta família. E vamos à nossa terceira dezena? E nessa terceira dezena nós queremos rezar aqui por todos os pedidos de oração. Apresenta os teus pedidos, apresenta as pessoas que te pediram oração, quem que você encontrou nesse dia, nesse domingo ou nessa semana que está precisando muito de oração, quem que você sabe que está sofrendo demais. Reze por aqueles que não tem ninguém para rezar por eles, aquelas pessoas que talvez assim elas não são nem agradáveis. Sabe que às vezes a gente tem, conhece pessoas assim, né, no nosso serviço, na nossa rua, vizinhos, né? Pessoas que não são nem simpáticas e falam, nossa, não tem ninguém por essa pessoa. Quem que gosta dela? Reze você. Reze você por essa pessoa que precisa ser amada, que precisa deste amor poderoso de Deus. Reze pelas pessoas que estão nos hospitais. Nós pedimos aqui por todos aqueles que estão nos presídios. Todas aquelas pessoas que estão hoje à espera de tratamento, Senhor, nós clamamos por cada uma delas. Nós clamamos por todos aqueles que precisam, Senhor, da Tua graça e proclamamos que o amor poderoso tudo pode alcançar. E rezemos juntos que o meu coração habite no louvor ao Deus poderoso, na certeza de que Ele se manifestará. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. O amor poderoso tudo pode alcançar. E rezemos juntos. Eu confio no amor poderoso. Amém. E nesta quarta dezena, vai proclamando. Nós acabamos de rezar, toda dezena nós repetimos. Eu confio no amor poderoso. E essa quarta dezena é aquela dezena que nós vamos dizer assim para Deus. Senhor, eu confio plenamente. E plenamente é total. Plenamente é 100%. Então diga para Deus, eu confio plenamente em Ti. Eu confio plenamente em Teu amor poderoso. Nós vamos daqui a pouco, na quinta dezena, clamar aqui o impossível na vida financeira, mas tudo começa na vitória que proclamamos. Tudo começa na proclamação de fé no Deus do impossível e tudo passa por esta confiança plena em Deus. Então diga mesmo, eu confio na Tua providência, eu confio que o Senhor Ele realiza todas as coisas, eu confio o Senhor e quero que este momento que eu estou passando, até na minha vida financeira, seja para crescimento da minha fé, para aumentar a minha fé e para que eu entenda cada vez mais que Tu és o Deus da minha vida. E rezemos juntos que o meu coração habite no louvor ao Deus poderoso, na certeza de que Ele se manifestará. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. E digamos juntos, eu confio no amor poderoso. Amém. E nesta quinta dezena, vamos clamar o impossível na vida financeira. Apresenta, meu irmão, minha irmã, a tua vida financeira. Pega aí os teus boletos, pega as suas contas, os carnês, pega aquelas cartas que você já recebeu de cobrança. Apresenta aqui diante do Deus do impossível e fala para Ele, Senhor, me ajuda. Pega a tua carteira de trabalho, o teu currículo, coloca aqui diante do Senhor. Apresenta aqui o teu desejo de um emprego novo. Apresenta hoje o teu desejo de Senhor, eu preciso de um emprego, eu queria ganhar um pouquinho mais, Senhor, porque a minha família tem vivido tão apertada, a minha vida tem sido tão apertada, Senhor. Vai apresentando para o Senhor, eu queria tanto comprar minha casa, eu queria tanto mudar de casa, eu queria, Senhor, quitar o meu carro. Senhor, meu carro está na garagem e eu não consigo consertar ele porque eu não tenho dinheiro. Apresenta mesmo ao Deus do impossível as tuas necessidades financeiras, até mesmo na compra de medicamentos, de alimentos. Deixa Deus olhar tudo isso. Deixa Deus olhar e deixa Ele colocar sobre você hoje o olhar dEle, que é um olhar de esperança. É um olhar daquele que tudo pode realizar. Nesta noite, o Senhor Ele vai tocando corações que estão assim muito derrotados financeiramente. Você está se sentindo muito derrotado. Você vê a sua vida financeira sempre como uma derrota, assim, como uma vida sem controle. Você não consegue ter controle das coisas. Você não consegue ter paz na tua vida financeira. O Senhor me coloca também assim em casas, Ele entrando em casas, em lares, aonde você é o único que é organizado financeiramente, mas a sua família não, e você acaba tendo que pagar o preço disso. E um preço caro de ter que pagar dívidas deles. Senhor, nós te pedimos, vai entrando nas casas, nos lares, nas famílias. Vai providenciando os empregos, Senhor, para o teu povo. Amanhã é segunda-feira, Jesus. Muitos irão fazer entrevistas, irão atrás de empregos. Senhor, eu te peço também por aqueles que prestaram concursos e que ainda estão esperando chamar, aqueles que estão estudando, se preparando para os concursos, Senhor. Que o Senhor possa derramar a tua graça sobre cada um. Abre, Senhor, abre os caminhos. Meu irmão, minha irmã, coloca para Deus a tua disposição de fazer a vontade dEle, para fazer tudo do jeito dEle, porque Ele é o Deus poderoso que tudo pode realizar. E creia nisso. Ele é o Deus poderoso e não há outro. E assim nós vamos proclamar que o amor poderoso tudo pode providenciar. Rezemos juntos que o meu coração habite no louvor ao Deus poderoso, na certeza de que Ele se manifestará. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. O amor poderoso tudo pode providenciar. E digamos juntos, eu confio no amor poderoso. Amém. E rezemos, aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo que nós podemos pedir ou conceber. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus o Pantocrator por todas as gerações dos séculos dos séculos. Amém! E no próximo domingo nós vamos clamar aqui por cura interior. Então você venha para cá, você que traz aí feridas na sua alma, mágoas, ressentimentos, traumas na sua história. Nós vamos clamar aqui por cura interior. E eu quero ter a alegria de trazer aqui o testemunho da Jamile de Manaus. Ela que é minha prima, vocês sabiam disso? Ela acompanha o texto do Amor Poderoso e alcançou uma graça muito grande. E eu já quero pedir para que você já prepare o papel e caneta, que daqui a pouquinho é o horário, é o momento que eu vou dizer aqui o nosso WhatsApp para você já anotar e entrar em contato com a gente. Minha prima, seja bem-vinda direto de Manaus. Boa noite, conta o seu testemunho para nós. Boa noite, Newton Júnior. Sou Jamile de Manaus. Hoje venho dar o meu testemunho, pois desde janeiro, quando descobri o câncer de mama, venho pedindo ao Amor Poderoso para abrir as portas para a minha cirurgia. E para a glória de Deus e ao Amor Poderoso, quarta-feira fiz a cirurgia e estou bem, e já estou em casa. E continuarei rezando o terço, pois eu confio no Amor Poderoso. Amém, Jamile! Nós confiamos no amor poderoso. E assim, você tem um testemunho como o dela, mas também pedido de oração, quer receber essa oração do texto do amor poderoso? Então anote o nosso WhatsApp, que é o 19, é o DDD, 99399-5316. 19 é o DDD, 99399-5316, tá bom? Manda uma mensagem para nós, fala: Nilton, eu acompanho o texto do Amor Poderoso na rádio, o meu testemunho é esse, o meu pedido de oração, eu quero a oração do texto do Amor Poderoso, e nós vamos enviar para você. E sabia que você pode, a partir de amanhã, segunda-feira, rezar ao vivo conosco às 8h30 da noite. No mesmo horário daqui, você pode rezar conosco lá no nosso canal do YouTube. É isso mesmo, amanhã estarei lá esperando por você, 8h30 da noite. É só você acessar o nosso canal, arroba Compantocrator. Compantocrator é o nosso canal, com K e R no final. Ou você digita Texto do Amor Poderoso, você já vai achar o canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e reze conosco a partir de amanhã, tá certo? Nós estamos também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Compantocrator. Conheça o nosso carisma, a nossa comunidade cada vez mais, e esteja conosco, tá bom? Amanhã, então, te espero para que a gente reze 8h30 da noite no YouTube e próximo domingo, clamando por cura interior, aqui no Texto do Amor Poderoso, tá certo? Então, eu quero terminar esta noite exaltando este amor poderoso de Deus, o Deus poderoso que caminha comigo, o Deus poderoso que caminha com você, meu irmão, minha irmã, e eu quero que você tenha a certeza: Deus está contigo e Ele não te abandona. Então, ouça agora essa música, eu exalto o amor poderoso para fechar o nosso texto do amor poderoso, essa música gravada por nós, da comunidade Pantocrata. Deus te abençoe e até domingo. Caminha comigo, seu amor poderoso me sustentará. Nenhum mal temerei. Deus poderoso caminha comigo, seu amor poderoso me sustentará. nós espalhamos o amor pelo ar. Rede Canção Nova de Rádio. Pensamos no dia de hoje que sejamos tocados pela graça. Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista. ZYG 323, 89.1 FM. Nós espalhamos o amor pelo ar. Visite a Canção Nova e traga a sua doação para o nosso bazar. Roupas, calçados, acessórios, bijuterias e artesanato. O que você puder doar, colabora com a evangelização. O nosso bazar está localizado atrás do Rincão do Meu Senhor, na Chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Aberto de terça a domingo, das 9 às 3 da tarde. Adquira itens seminovos, novos e usados, com uma excelente qualidade. Estamos te esperando. O frio chegou. Vamos doar para quem precisa. Campanha do agasalho. Campanha do agasalho. Aqueça quem sente frio. Rádio Canção Nova, 43 anos. Tá todo mundo ligado. Canção Nova. Tá todo mundo ligado. 89.1. Rádio Canção Nova, 43 anos. Nós espalhamos o amor pelo ar. Diariamente às 11 da noite, apresentemos as nossas intenções no Santo Terço. Sintonize e participe. PHN histórico tem que ter muita música pra relembrar tanta coisa boa vivida. Confira os shows que animarão o PHN deste ano. Frei Gilson, Rosa de Saron, Colo de Deus, Fraternidade São João Paulo II, Cassiano Meirelles, Emanuel Estênio, Amor e Adoração, Missionário Shalom e eu, Peter de Laura. De 12 a 16 de julho, 25 anos de PHN. Dignos das promessas. Jovens, jovens, eu lhes escrevo porque vencestes o maligno. Primeira carta de São João, 2:13. Cristo Jesus, derrama uma gota do teu preciosíssimo sangue em nossas famílias, nosso ambiente de trabalho e livra-nos das desavenças, da inveja e de tudo que possa nos prejudicar. Mês do preciosíssimo sangue de Cristo. Cada história traz consigo uma trilha sonora. Quantas vezes você insistiu falar? E para matar a saudade, relembrar grandes momentos. Me conheces quando estou sentado. Fique com a gente e curta agora. Curta agora. Clássicos da música católica. Estamos começando mais um Clássicos da Música Católica nesse domingo, dia 9 de julho de 2023. Que alegria chegar até você nesse dia, nesta hora, através da Rede Canção Nova de Rádio. Eu sou Sheila Daltro, estou com você juntos para recordar o melhor da música católica através do Clássicos Canção Nova. Vamos iniciar o clássico de hoje com a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, que diz assim: se tivéssemos fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Qual o seu impossível no dia de hoje? O que tem te afastado da fé e da confiança? Deus tem um recado importante para te dar. Ninguém combate parado, viu? O soldado parado perde a guerra. Entenda que combater é se movimentar. É ter fé e atitude para sair do estado de comodismo. Estar isolado socialmente não significa ter que estar estagnado em si mesmo. Em tempos difíceis, somos chamados a viver uma fé autêntica no ressuscitado. O Senhor hoje quer te visitar, quer te dar também a graça do dom da fé. Peça ao Senhor, peça a Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Diante dessa situação que eu estou vivendo, nesses dias, nesse tempo, com os meus filhos, na minha casa, no meu trabalho, com aquela pessoa, com o meu esposo, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que as situações sejam transformadas, que as situações sejam modificadas. Acredite, confie, o Senhor agirá também a partir da sua fé. E para abrir o clássico de hoje, você vai conferir um grande sucesso na voz de Monsenhor Jonas Habib, Canção Sem Coração. Esta música foi escrita por Santini, lançada em 2004 por Monsenhor Jonas Habib no álbum Só Pra Você. Sem Coração, que fala momento após a comunhão, quando nos tornamos um com Cristo. Se temos Jesus, se estamos em Jesus, nada mais precisamos buscar ou desejar. Ele basta. Por isso, abandone o seu ser nas mãos do Senhor e irradie a sua luz. Na sequência, você vai ouvir e recordar a canção Tudo Passa, escrita pela cantora e compositora Salete Ferreira, lançada em 2009 no álbum Tudo Passa. Este é o primeiro CD da cantora e essa música é um convite à oração. Este é o primeiro CD da cantora Salete Ferreira e esta música é um convite à oração, à fé e à perseverança, que se alcança pela força da oração e pelo poder de Deus. Não desista, não se entregue ao desânimo e nem à falta de fé, porque Deus está ao seu lado. Vamos de música? Monsenhor Jonas Habib, Sem Coração, e Salete Ferreira, Tudo Passa. Eu ando pelas ruas sem meu coração. As luzes desta noite não me prendem mais. Deixei o luz sacrário após a comunhão e trago no meu peito a mais profunda paz. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos? A tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lado dos meus irmãos. Você não tenha medo de viver assim, trocando a vida inteira por um grande amor. Pois tudo aqui na vida sempre tem um fim. Só é perene a vida que vem do Senhor. Ó meu Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos? A tua luz eu quero irradiar de dentro do meu lar, ao lado dos meus irmãos. Jesus, que posso mais buscar depois de abandonar meu ser em tuas mãos? dos meus irmãos. Clássicos da Música Católica. Canção Nova, nós espalhamos o amor de Deus pelo ar. Estamos de volta com Clássicos Canção Nova, um programa especial para fazer memória do melhor da música católica. Eu sou Sheila Daltro, fico junto com você nesta hora, relembrando as grandes músicas, grandes sucessos da música católica. você reage diante das notícias ruins e das dificuldades, das tribulações? Faço essa pergunta a você nesse domingo. Você está lançando o seu olhar de confiança para Deus? Ou está parado no caos, né? No sofrimento, na dificuldade, naquilo que é difícil de viver? São Francisco de Sales, no livro Palestras Íntimas, ele ensina que a confiança nasce de um coração que conhece a si mesmo, pois vê claramente suas realidades e se percebe necessitado de abandonar-se naquele que tudo pode. Quanto maior for esse conhecimento, maior será a nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Porque entre a misericórdia e a miséria há uma certa ligação e está é tão grande a ponto de uma não poder se exercer sem a outra. Portanto, que quanto mais miseráveis nos vemos, maior motivo temos para confiar em Deus. Não termos em nós coisa nenhuma que possamos nos gloriar. É pelo conhecimento das nossas imperfeições, das nossas misérias, dos nossos pecados, das nossas fragilidades, que conseguimos a desconfiança de nós próprios. É tempo de confiar os seus limites naquele que é o Senhor de todas as coisas, naquele que nos lava, que nos purifica com a sua misericórdia. O som que a gente vai recordar agora faz parte do álbum Aquele Que É, lançado em 2010 pelo Ricardo Sá, Tempo de Recomeçar. Que através desta canção você faça uma experiência pessoal com o amor de Deus, que nunca se esquece que a nossa esperança é a certeza de que tudo passa. Nenhum sofrimento é para sempre não, viu? E que podemos contar com o amor de Deus. Por isso, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de acreditar e confiar nesse amor. Na sequência, você vai ouvir Derrama o Teu Amor Aqui, um clássico do ano de 2006, escrito por Jorge Mongo, lançado pela cantora e compositora Celina Borges, no álbum Ânima. Filha de musicista, Celina Borges iniciou na música com apenas 13 anos de idade, como professora de piano junto com a sua mãe. Aos 20 anos, com a Renovação Carismática Católica, iniciou a sua carreira com animação de grupos de oração e condução de Ministério de Música. E ao longo da sua carreira, conseguiu pescar muitos corações. Vamos ouvir? Ricardo Sá, Tempo de Recomeçar, e recordar a canção de Celina Borges, Derrama o Teu Amor Aqui. Mas a existência dominou, invadiu meu coração. Tudo passa nessa vida, eu bem sei. Tantas tribulações eu vivi, jamais pensei recomeçar, mas a existência dominou, invadiu meu coração. Agora eu sei, Jesus, sei que é tempo de recomeçar e descobrir que a maior razão de existir é sentir o amor de Deus. Agora eu sei, Jesus, sei que é tempo de recomeçar. Descobrir que a maior razão de existir é sentir o amor de Deus. Não adianta tentar fugir, nem pensar em desistir. clássicos da música católica. Da música católica, Rádio Canção Nova. Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Você está na sintonia do Clássicos Canção Nova nesse domingo, dia 9 de julho de 2023, hein? Nessa semana, olha, gente, a partir do dia 12 de julho, quarta-feira, dá-se início aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista, PHN, acampamento PHN, 25 anos, será um encontro de gerações, hein? Com certeza, muita gente que faz parte desses 25 anos de PHN estarão conosco, preenchendo enchendo essa chácara de Santa Cruz, com barracas, com a sua presença, com música, com alegria, porque o acampamento PHN é isso e muito mais. É a conversão de muitos corações, é a mudança de vida, é alegria, é música, é festa também, é o encontro da juventude no Brasil, aqui na Canção Nova. Eu espero por você e uma multidão espera por você, nós da Canção Nova esperamos por você. De 12 a 16 de julho, aqui em Cachoeira Paulista, acampamento PHN 25 anos, dignos das promessas. É pra recordar e viver. Senhor, clássicos da música católica. Instrumento de vossa paz. Canção Nova de Rádio. Rezem por nós, sacerdotes. Em julho, celebramos 25 anos de PHN. Uma história marcada por vidas restauradas, famílias transformadas e jovens resgatados. A geração PHN tem a ousadia de ser diferente. Um grande encontro de gerações, celebrando os 25 anos que nos faz caminhar rumo à santidade. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. Na edição 105, celebramos juntos os 20 anos do Porta a Porta. Produtos com a medalha de São Bento, especial Nossa Senhora do Carmo, materiais para se preparar para a quaresma de São Miguel. Comemore os 20 anos do Porta a Porta com ofertas incríveis para os seus clientes. Confira o nosso catálogo online em portaporta.cancaonova.com ou ligue 1231-86-2600 ou procure o evangelizador Porta a Porta mais perto de você. A oração é o trato de amizade da alma com Deus. De amizade da alma com Deus. Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein. Rádio Canção Nova, 43 anos. 89, Canção Nova, nossa família se encontra aqui. Tá todo mundo ligado na Canção Nova. Rádio. Rádio Canção Nova, 43 anos. Nós espalhamos o amor pelo ar. Canção Nova. A amizade é uma preciosidade, já que um amigo fiel é poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. Eclesiástico 6:14. Não dá mais para voltar. Com essas palavras, Padre Jonas acolheu as primeiras inspirações para a TV Canção Nova, no Rebanhão de 89. A partir do cenário que era o desenho da torre, que transmitia a imagem do Cristo e a única nota de $1 na coleta, Padre Jonas percebeu a profecia. Deus queria uma TV. O Senhor mostrou-se providente e hoje evangelizamos pelo sistema de comunicação. Canção Nova, a Casa de Maria, 45 anos formando discípulos. Um sonho do coração de Deus, reunir aqueles que Ele escolheu, jovens do mundo todo, juntos para impactar o mundo com a verdade que é Jesus Cristo. Papa, tenho a certeza de que no fundo da alma vocês darão uma resposta generosa e grande a esta convocação. Jornada Mundial da Juventude 2023. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Clássicos da música católica. Rádio Canção Nova. Vamos cantar, estar na paz do meu Senhor Jesus. Deus abençoe você que está na sintonia da Rádio Canção Nova, de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil, acompanhando através da Rede Canção Nova de rádio com o melhor da música católica. Vamos juntos aqui através do Clássicos Canção Nova. Eu sou Sheila Daltro e esse é o nosso programa que recorda as músicas que marcaram a história da música católica no Brasil e no mundo. O combate da fé, ele é um caminho que se traça ao lado do próprio Deus. E ele vai modelando a alma combatente, permitindo realidades de provas para que a fé seja de fato purificada e verdadeira, não apenas fundamentada naquilo que se vê e nas facilidades da vida. Por isso, cabe a nós, cabe a você, quando não entender o que se passa, viver o abandono em Deus, dando a Ele o nosso Fiat, como Maria. A Santíssima Virgem Maria é aquela que nos precede na peregrinação da fé. Ela disse sim, o primeiro sim a Deus. E você, eu, também somos chamados a dizer esse sim a Deus, no abandono da sua vontade. Você confere agora a canção Sublime Amor. Esta canção, que foi escrita pelo diácono Nelsinho Correia, faz parte do álbum Quero Te Amar, lançada no ano de 98. Esta canção fala do amor maternal de Maria, da tua ternura, do teu carinho. Fala que ela vem em meio às dores, vem nos trazer alegria e esperança. Que seu sublime amor nos envolva e também nos aproxime mais de Deus. Na sequência, você vai ouvir Lindo Céu, esta canção que é de Ítalo Vilar, música que está no álbum Lindo Céu, lançado em 2003 pela cantora Adriana Arides. Que hoje você possa pedir a Deus a graça de trilhar esse caminho que te leva ao céu. Por entre flores surge uma luz que ilumina o meu caminho. Por entre flores renasce a vida, sufocada por espinhos. Ela vem nos trazer alegria e esperança sob o seu nome. nos acolheu, como mãe que afaga o filho nos braços, com o mais sublime amor. Maria, Maria, mãe do meu Senhor. Entre os homens, dos pecadores, intercessora, junto a Cristo gloriosa. Como mãe que afaga o filho nos braços, com o mais sublime amor. Maria, eu te amo, mãe do meu Senhor. Bênção, Mãe do Céu. Maria. Clássicos da Música Católica. Sobre as nuvens existe um trono. direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, adorando ao Senhor. É pra recordar e viver. Senhor, clássicos da música católica. Você ouviu o Diácono Nelsinho Correia e também a Adriana Arides com a canção Lindo Céu, aqui pela Rede Canção Nova de Rádio. Vamos juntos, nesta hora, recordando os clássicos da música católica. Estamos aí no mês de julho e a Canção Nova conta com você. Conta com a sua ajuda, conta com a sua fidelidade. Você que é família Canção Nova, você que abraça conosco a evangelização. Você fala, olha Sheila, eu evangelizo também aqui na minha cidade, na minha paróquia, grupo de oração, na minha empresa, meu trabalho, no comércio. Eu também estou evangelizando. Que bom! Graças a Deus, estamos juntos porque precisamos levar a palavra de Deus que transforma vidas a muitos corações, a muitos lares, tirar da venda de tantas pessoas a mentira, o engano e levar a verdade, levar a vida. E a vida, a verdade é Cristo Jesus. A Canção Nova tem essa missão e por isso contamos com você, contamos com a sua generosidade, com a sua contribuição. Você que é sócio, você que ainda não é sócio da Canção Nova, faça o convite, colabore conosco, nos ajude a manter o sistema Canção Nova de comunicação evangelizando 24 horas sem parar. Você pode se associar de diversas formas. Entre em contato conosco através do site clube.cancaonova.com ou ainda pelo telefone no 12-3186-2600. Escolha a melhor forma para você. Pode ser o débito automático, pode ser o boleto bancário, pode ser o cartão de crédito, pode também fazer a sua contribuição mensalmente através do Pix, colocando a chave pix.doação@cancaonova.com. Veja se o beneficiário é Rádio Canção Nova e pronto, escolha o valor, faça a sua contribuição para a Rádio Canção Nova, para a Canção Nova, né? Para a rádio também, para a TV, para a internet, para os eventos, para tudo que a Canção Nova tem e evangeliza. Nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua fidelidade e agradecemos, pedimos que a providência de Deus também se manifeste na sua vida, na sua casa, diante das suas necessidades, que a providência de Deus também alcance o seu coração. Deus lhe pague, Deus abençoe você, vamos juntos, rumo ao 100%. E agora você vai recordar um outro grande clássico que fez muito sucesso no ano de 2009, Eu Preciso de Ti. Esta canção foi escrita pelo cantor e compositor Padre Cleidmar Moreira e faz parte do álbum Neste Nome Há Poder. Eu Preciso de Ti fala da necessidade que eu e você temos de clamar o Espírito Santo na nossa vida. Fala da importância do Espírito Santo para crescermos em sua graça. Eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Por isso, peça hoje que Ele habite nos seus atos, nas suas atitudes, em tudo que você faz, que Ele habite em você. Na sequência, você vai ouvir Barco à Vela, canção escrita pelo cantor e compositor Peter de Laura. Faz parte do álbum Barco à Vela, lançado em 2009 pela cantora Eliana Ribeiro. Que hoje você se permita ser guiado por aquele que morreu por você na cruz, Jesus Cristo. Ele que conduz esse barco da sua vida, viu? Não tenha medo, ele te leva para os melhores lugares, que é o céu. Ele te leva para o melhor lugar. Tudo que a gente passa, mesmo as tempestades que a gente enfrenta no mar, o seu barco está ali. Se o Senhor está contigo, não temas, você não irá afundar. Difíceis, nas horas de dor, alguém do teu lado, ouvindo teu clamor, forte e poderoso, pode tudo quem nele crê. Ele é justo e verdadeiro, razão para viver. Nas horas de dor, alguém do teu lado, ouvindo teu clamor, forte e poderoso, pode tudo quem nele crê. Ele é justo e verdadeiro, razão para Clássicos da Música Católica. Insiste em perseguir meus desejos, insiste em só fazer do meu jeito. perdeu de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Seguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Clássicos da música católica. Rádio Canção Nova. Vamos cantar, estar na paz do meu Senhor Jesus. E você recordou o clássico na voz de Eliana Ribeiro, Barco à Vela, música do ano de 2009. Também passou por aqui Padre Cleidmar Moreira, Eu Preciso de Ti. Chegamos ao final do nosso Clássicos Canção Nova, através da rede Canção Nova de Rádio. Agradeço pela sua companhia, pela sua sintonia. Que Deus abençoe você, sua família, a sua semana de trabalho. Domingo que vem, eu espero por você, hein? Será final de semana de PHN. Nosso programa estará super especial, recordando os 25 anos de PHN. Um beijo grande, Deus abençoe e até domingo. Tchau, tchau. casual. Nada nesta vida é coincidência. Tudo que acontece tem a mão de Deus. Tudo que acontece é providência. Nem tudo é da maneira que enxergamos, nem é do jeito que entendemos. O que acontece tem a permissão do Pai. Tem o para que, o que vivemos. Por isso não se deixe desanimar, pois a tua história está nas mãos daquele que te ama. Logo, logo a chuva vai passar e um lindo céu se abrirá pra ti. Por isso não se deixe desanimar, pois a tua história está nas mãos daquele que te ama. Logo, logo a chuva vai passar. Enxerga além, e os nossos olhos não alcançam a dimensão do desejo do Pai pra nós. Então enche o coração de esperança. Por isso não se deixe desanimar, pois a tua história está nas mãos daquele que te ama. Logo, logo a chuva vai passar. Canção Nova de Rádio. Novo nascimento só vai acontecer com um encontro pessoal com Jesus. Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista. ZYG 323, 89.1 FM. Nós espalhamos o amor pelo ar. Mês a mês, a Canção Nova vive o desafio de levar a milhares de pessoas palavras de fé. E tudo isso com a ajuda de pessoas que acreditam nesta obra de Deus. Você também pode nos ajudar, tornando-se um sócio evangelizador. Você contribui para que a evangelização chegue a mais pessoas. Ligue 12 31 86 2600. A família Canção Nova te espera de braços abertos. Cuidar da sua saúde está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. Julho, mês de conscientização sobre as hepatites virais. Rádio Canção Nova, 43 anos. Tá todo mundo ligado. Canção Nova, tá todo mundo ligado. 89.1 Canção Nova. Rádio Canção Nova, 43 anos. Nós espalhamos o amor pelo ar. Sábado, meio-dia e meia. Tire suas dúvidas sobre saúde com Dr. Roque Savioli. Sintonize. Roteiros Viagem dos Sonhos, pacotes completos que acontecerão de 2023 a 2025, com hospedagem em casas religiosas e parcelas a partir de R$370. Você irá conhecer Terra Santa, Portugal, Espanha, França, Itália, todos com um plano de pagamento suave e parcelas para que você possa realizar o seu sonho e conhecer os lugares santos. Entre em contato conosco, 12-3186-2055. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Primeira carta a Timóteo 4:12. São Luís Martim e Santa Zélia, pais de Santa Terezinha, fiéis à Santa Missa e ao Santo Terço, devotos da Virgem Maria e de São José. Souberam ensinar que Deus tinha o primeiro lugar naquele lar e que, a exemplo deste santo casal, façamos de nossa casa um lugar da presença de Deus. São Luís Martim e Santa Zélia, rogai por nós. Atenção, senhores passageiros. Voo 89.1. Várias línguas. Stazione Internazionale. Uma mesma fé. Faith United. Atenção. Acompanhe agora. Estação Internacional. E aí, muito boa noite para você aqui na sintonia da Canção Nova FM. Sou eu, Valdeir Bento, chegando para trazer para você aqui o programa Estação Internacional com música cristã, daquilo que tá rolando no Brasil, no mundo inteiro, aí você vai curtir aqui. E hoje eu quero trazer para você o seguinte aqui no programa. Orfanato na Polônia recebe uma doação inusitada. Bora saber disso daqui a pouco aqui no programa de hoje. E vamos também conhecer ainda um pouco mais sobre a música Por La Eternidade, da cantora Verônica Sanfilippo, hoje aqui no programa, tá bom? Fique com a gente, porque tá bom demais o programa, que já começa com essa linda música de SDV Worship, La Tua Gioia. Sei sceso dal cielo per vivere come me, hai sofferto ed hai gioito, tu hai pianto con me, ma ora danzo, sì io danzo. La tua gioia brucia dentro di me, il tuo amore scaccia le tenebre. Yeah. gioia. Nella malattia, nella povertà, nella depressione, tu sei gioia. Você está ligado no Estação Internacional. Nie werde ich mehr geliebt als im Jetzt und hier. Das sind nie von mir ab. Ganz egal, was ich auch tue, ich enttäusche dich nicht. Ich muss nichts dafür leisten, dass du mich siehst. Nie werde ich mehr geliebt als im Jetzt und hier. Ich lauf durch den Sturm, doch versinke nicht. Ich kann dich hören, deine Worte trägt der Wind zu mir. Laut rufst du mich. Du läufst übers Wasser und ziehst mich zu dir. Du warst noch nie näher als im Jetzt und hier. Es ist nicht, was ich jetzt gerade fühl. Auf dem höchsten Berg kann ich so klar sehen, worum's wirklich geht. Bleib nah bei mir, wenn es dunkel wird. Nein, ich vergess nicht, was ich jetzt gerade fühl. Versprechen, ich bin schon geliebt, mehr ist Yeah. Você está ligado no Estação Internacional. Essere canção nova é muito buono. Eres Dios, más que suficiente para mí. Lo que más anhelo está en ti. Joan Sanchez passando por aqui na programação do seu Estação Internacional, cantando para você esta canção, Lo Único. Antes também, Newborn Life Worship com a música de Rê. Bom demais estarmos juntos, quero acolher você que está comigo aqui na Rádio Canção Nova, você que sintoniza em Cachoeira Paulista ou no Brasil e no mundo afora. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha pelo nosso aplicativo. Baixe o aplicativo e acompanhe a programação da Rádio Canção Nova, porque aqui nós espalhamos o amor pelo ar. Tá na hora de trazer boas notícias para você aqui no programa de hoje, no Estação Internacional. E eu quero falar do The Good News, doação inusitada para um orfanato. E a notícia é da redação do site Gaudium Press. As crianças de um orfanato na Polônia receberam um presente inusitado. Certo dia pela manhã, uma funcionária viu um homem carregando uma caixa grande e deixando-a em frente à porta do estabelecimento. Ao sair para verificar o que estava acontecendo, o homem havia desaparecido. Era um baú de metal envolvido com uma corrente grossa e um cadeado com um código. E sobre ele, um pedaço de papel com a seguinte inscrição: "Por favor, não tenha medo. O pacote é uma doação, nada perigoso." E aí, você teria coragem de abrir essa doação? Pois bem, por questões de segurança, a administração do estabelecimento acionou a polícia. Ao mesmo tempo, alguém ligou para o portal de notícias do país, o Krosno 112.pl, e deu o código para o cadeado. A redação do portal ligou para o orfanato e confirmou o fato. Após ser aberto por um dos policiais, foram encontrados 100 mil zlotys. Olha só, na caixa tinha mais de 100 mil lotes, que é aí a moeda polonesa, que corresponde a aproximadamente 120 mil reais e muitos doces. A polícia reteve o valor para apurar se o dinheiro vinha de uma fonte ilegal. Até então, a doação ficou guardada em local seguro. E agora, será que conseguiram finalizar esse caso? Se você sabe, conta pra gente, manda aqui a sua mensagem no @ Valdeir Bento, porque eu quero saber também, tá bom? Boas notícias que vale a pena ser ressaltada, dita, trazer aqui no programa de hoje. E agora vamos cantar com esta canção que chega com Michael W. Smith, Revelation Song, para você aqui no seu Estação Internacional. Sing filled with wonder, filled with wonder, lost with wonder at the mention of your name. Filled with wonder, filled with wonder, lost with wonder at the mention of your name. Filled with wonder. Está ligado no Estação Internacional. Mundo mega, du bist Anfang, du bist Ende. du bist Gott. Du stehst über allem anderen. Meine Seele schaut jetzt auf zu dir. Das erste und das letzte Wort hast du. Das erste und das letzte Wort hast du. Das erste und das letzte Wort hast du. Du bist Feuer. Du bist Liebe. Du bist Leidenschaft und Glut. Du bist Gott. Du liebst mehr als alle anderen. Bei dir geht es meiner Seele gut. Das erste und das letzte Wort hast du. Du bist Gnade, du bist Treue, du bist voller Freundlichkeit. Du bist Gott, du bist Vater, du bist Bruder, du bist der, den meine Seele sucht. Séfora Nelson passando por aqui no programa Estação Internacional com a música Alfa. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta com mais Estação Internacional para você. Fique com a gente. Estação Internacional volta já. Being Canção Nova is very good. Rede Canção Nova de Rádio. Mas o verdadeiro amor foi aquele que Jesus teve por nós na cruz. Julho é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus, que pelo poder do sangue derramado em favor de nossos pecados, sejamos guardados do maligno em corpo e alma. Pelo poder do sangue de Jesus, sejamos salvos e libertos. O sangue de Jesus rompe as correntes e os grilhões que nos prenderam. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Declare isso constantemente e liberte-se de todo mal. Monsenhor Jonas Habib, no livro Sim, Sim, Não, Não, denuncia corajosamente as obras das trevas e te leva a um caminho de entendimento, decisão e renúncia de todo mal. Adquira o seu exemplar acessando loja.cancaonova.com ou ligue 1231-86-2600. Produtos Canção Nova, presentes que transformam vidas. Caríssimos jovens, viver o Evangelho é sem dúvida uma tarefa exigente, mas só com Cristo é possível edificar de maneira eficaz a civilização do amor. São João Paulo II. Rádio Canção Nova, 43 anos. 89, 89, 89, Canção Nova, nossa família se encontra. Rádio Canção Nova, 43 anos. Nós espalhamos o amor pelo ar. Canção Nova. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não mais aceita repreensão. Eclesiastes 4:13. Viva uma experiência de fé em um roteiro especial por Portugal, Itália e Medjugorje, na companhia do Padre Leonardo da Canção Nova. Vamos juntos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Peregrine por Fátima, Roma, e medite a Via Sacra no Monte Criseva, em Medjugorje. Saída dia 13 de agosto. Entre em contato conosco, 12-3186-2055. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Jovens adoradores, vivendo momentos fortes de entrega e oração, sendo consumidos pela força do Espírito Santo. Tudo isso você verá e acontecerá na Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa, Portugal. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Você está ligado no Estação Internacional. Seguindo com o programa Estação Internacional, seja muito bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe. Quero falar para você do nosso site loja.cancaonova.com. Recordo a você que ao acessar o nosso site, adquirir algum material de evangelização, você vai estar contribuindo concretamente com o projeto da M Almas da Canção Nova, e agradecemos a sua contribuição, a sua ajuda neste mês, viu? Que Deus abençoe. Vamos agora cantar com Gregory Turpin aqui no programa Estação Internacional. San Estonom, santo é o teu nome, que canta agora pra você. Grâce de pouvoir te contempler, de tout mon être t'adorer, captivé par ta face. Roi de gloire, majestueux infini, souverain Dieu sans limite, fais ton entrée ici. Au milieu de nos louanges, tu sièges en majesté, éternellement sur le trône, le roi va contester. Que nos cœurs t'adorent, que nos lèvres chantent, saint est ton nom, saint est ton nom, saint est ton nom. Que nos cœurs t'adorent, que nos lèvres chantent, saint est ton nom, saint est ton nom, saint est ton nom. Ta sainte présence célèbre tes louanges. Dieu tout-puissant, tu règnes sur la terre, à l'unisson l'univers proclame ta grandeur. Que nos cœurs majesté, éternellement sur le trône, le roi incontesté. Que nos cœurs t'adorent, que nos lèvres chantent. Saint est ton nom, saint est ton nom, oui saint est ton nom. Você está ligado no Estação Internacional. You move in power. the same. This is who worship tonight. He's the same, he's the same. Oh, how I need you. Same God, o Elevation Worship, passando por aqui na programação do seu Estação Internacional. E agora, eu quero colocar você por dentro desta canção. Pois bem, a música que nós vamos ouvir daqui a pouquinho é Por La Eternidade, da cantora católica Verônica Sanfilippo. Pois bem, a música transmite uma mensagem de entrega e devoção a Jesus. E a cantora expressa a sua decisão de se levantar e seguir o Senhor, deixando o passado para trás e recomeçando ao lado dele. Ela confia seus medos à bondade de Deus e reconhece que ele é tudo o que ela precisa, pois ele tem muito a oferecer. A letra destaca o desejo de beber da água de Jesus, que sacia a sede espiritual de forma permanente. A cantora ainda expressa sua busca pela orientação e luz de Jesus, além de desejar ser sustentada por suas mãos ao caminhar. Ela declara o seu desejo de estar com o Senhor pela eternidade, reconhecendo que ele escolheu sua vida e tem muito a dar. O refrão, preste bem atenção, porque reforça a decisão de permitir que Deus faça a sua obra na vida da cantora. E assim também para aquele que canta, né? Você também vai cantar. Apesar de ser espanhol, a música é linda, viu? Porque às vezes tem gente que não consegue cantar, não consegue acompanhar, mas preste bem atenção, algumas palavras são fáceis de ser entendidas, tá bom? E o Senhor, ele cumpre a sua palavra. A cantora ainda reafirma o seu desejo de beber da água de Jesus, buscar sua orientação e estar com ele pela eternidade. Por isso, por lá eternidade. No geral, a música expressa sua entrega total ao Senhor Jesus, reconhecendo sua importância, o desejo de seguir seus caminhos e estar em comunhão com ele para sempre. E agora, tá chegando para você a cantora Verônica Sanfilippo, cantora católica que canta para você Por La Eternidad. Y seguirte, mi Jesús. Hoy decido que el pasado queda atrás y contigo vuelvo a empezar. Confío a tu bondad. Hoy comprendo que eres lo que necesito y tienes mucho, mucho para dar. Yo quiero ese agua que al beber ya nunca más se tiene sed. Quiero que tu voz sea mi luz y dirección. Quiero que tus manos me sostengan. Porque contigo está ligado no Estação Internacional. Weil du mehr als deinen Tod vor Augen sahst, nahmst du das Kreuz auf dich, auch wenn dieser Weg der schwerste für dich war, nahmst du das Kreuz auf dich. Was ich hab,